Mr. K Fest Competições. Quando MC Quest lança, que tem? É pra tu embrasar na dança. Vem, vem. Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento. Faz o passinho do Romano, tipo magrão com tapa no vento. Não tô nem aí para ninguém. Faz a rodinha no meio do baile. Chama os amigos pra embrasa também. Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco. E não tô nem aí para ninguém. Faz a rodinha no meio do baile. Chama os amigos pra embrasa também. Quando o MC Quest lança, é pra tu embrasar na dança. Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento. Faz o passinho do Romano, tipo magrão com tapa no vento. Mr. K. Romano, tipo magrão, com tapa no... Especial de verão. Faz o passinho do Romano, tipo magrão, com tapa no vento. Que essa aqui já virou moda e é um novo movimento. Faz o passinho do Romano, tipo magrão, com tapa no vento. Faz o passinho do Romano, tipo magrão, com tapa no vento. Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco. E não tô nem aí para ninguém. Faz a rodinha no meio do baile. Chama os amigos pra embrasa também. Que eu tô dançando, que eu sei que eu tô louco. Tipo magrão com tapa no vento.